do Próximo Oriente, perdidos e achados. No Próximo Oriente, o mistério da música. No próximo Oriente, a música de um mistério. Thank you. perdidos na noite oriental. Ayashii Esta viagem ao Próximo Oriente foi escrita e realizada por Miúgo Pinto, com a música e os sons de Takahashi Kokubo, Hazuki, Group 87, Motohiko Amase, Toshifumi Hinata, Wuna, Steve Tibets, Luiz Delgado, Haruomi Osono e ainda John Hassell.